Bem, hoje é dia 19 de novembro de 2017. Nós estamos juntos aqui para a Escola Bíblica e hoje nós vamos começar uma série de encontros para falar da reforma protestante, ok? Então vamos começar logo falando um pouquinho sobre esse termo, né? Reforma e protestante, né? Então, vamos lá. A reforma é porque a ideia dos reformadores não era abrir novas igrejas, não era criar uma outra igreja, não era romper com a igreja romana. A ideia era reformar a igreja. Então, muitos deram a vida dentro da igreja para vê-la aplicar de forma mais intensa a Bíblia e menos as tradições. Alguns tiveram ou fizeram isso a custo da própria vida. Outros dedicaram e continuaram lá, mas alguns foram expulsos da igreja católica exatamente por trabalhar e se dedicar a uma igreja que fosse mais textual e menos histórica. Então, nós temos muitos heróis da fé, né? Lutero, vamos falar daqui uns dias nele, mas além de Lutero existiram vários outros, como existem até hoje dentro da igreja católica, que tem o intuito de atrair ela cada vez mais para o conteúdo bíblico, de fato, e nem por isso eles não são nossos irmãos, né? Então, o movimento de reforma, na verdade, ele sempre existiu na perspectiva de pessoas na igreja querendo que ela se torne melhor. Pessoas na igreja querendo que ela se torne melhor. Só que nesse período aqui onde nós vamos chegar, provavelmente na próxima aula, a igreja ela radicalizou com aqueles que queriam que ela fosse, segundo eles, retroceder a algo muito simplista que seria usar somente os textos bíblicos, certo? Então, nós vamos ver, na verdade, um pouquinho da história da igreja para até chegar na semana que vem na reforma em si. Então, quando a gente fala de 500 anos de reforma, é considerando lá o dia que na abadia de Wittenberg, Lutero cravou lá as suas 95 teses contra algumas doutrinas da igreja católica. Quando as pessoas falam de uma forma atabaroada, dizendo o documento contra a igreja católica, é um absurdo, Lutero nunca foi contra a igreja católica, até porque a igreja é uma igreja. Então, quando a gente fala que Lutero publicou as teses contra a Igreja Católica, é ignorância. Ele publicou as teses contra alguns comportamentos da Igreja Católica. Até porque é católico em latim é universal. Então, ele foi contra alguns comportamentos graves, nós vamos ver, que a Igreja estava adotando. Okay? Então, a ideia de Lutero não era demolir a Igreja. A ideia de Lutero era reformar a Igreja. Tá? Então, protestante por quê? Porque foi um movimento de protesto contra o que acontecia naquela época. Então, vamos dividir a história da igreja em três períodos, para facilitar o nosso entendimento, ok? Vamos falar da forma, do nascimento da igreja cristã. Então, a gente vai falar aí do começo da igreja. A igreja não começa com o nascimento de Jesus, a igreja não começa com as primeiras reuniões, encontros de Jesus e seus discípulos. A igreja começa ali em Atos. Se você for ver cerca de 40 anos depois de Cristo. Por que 40 anos depois de Cristo? Porque a gente tem um problema histórico onde a gente perdeu, pelas adaptações do calendário, 5 anos. Mais os 33 anos de Jesus, mais ou menos 33,5. Então, na verdade, a igreja nasce ali quase 40, nessa era cristã, em 40 depois de Cristo. E o nascimento da igreja está lá claro no livro de Atos, capítulo 2, quando os apóstolos, os discípulos, as discípulas se juntam embaixo da ordem de Jesus e começam a orar, orar, orar, orar, elas são revestidas com o Espírito Santo, ali a igreja começa, ok? Então a gente vai falar da forma que o nascimento da igreja, desse mais ou menos 40 depois de Cristo até 313, né, depois de Cristo. Então a lei seria nascimento da igreja cristã até 313 DC, tá? Então tem algumas formas de falar isso, né? A lei não tá adequada, não. A gente fala, pode ser Anno Domini, que é AD, não, desculpa a confusão, e pode ser também DC, que é depois de Cristo. Aí misturou os dois, é bom que a gente viu, né? Quando você vê AD, quer dizer Anno Domini, a partir do nascimento do Senhor. Bora aí, igreja. Ó, eu acho que queimou o metro. Vou tentar aqui, peraí. Vou ter uma queda de energia aqui. Vamos lá. Então eu vou por aqui. Vamos tentar, não tem problema. Então vamos lá. Então vamos dividir a igreja aqui. Dividir a igreja não. A gente dividiu em três períodos, tá bom? Para facilitar o nosso entendimento. Então, primeiro, o nascimento da igreja, tá? Que seria a forma. Depois, a deforma, que seria de 313 depois de Cristo até 1517 depois de Cristo. E aí, por que 313? A gente vai ver que foi quando a igreja foi institucionalizada. A igreja deixou de ser um órgão, um movimento humano, um movimento de pessoas, e passou a ser instituição, com peso, com dogmas, com leis, com credos, com hierarquia, com uma entrada do Estado com Constantino na igreja, que aparentemente foi bom, porque trouxe uma aparente paz, mas foi péssimo, porque uma vez que a religião era oficial, aí amigo, toda a liberdade do espírito foi caçada, foi essencial. Então a igreja com Constantino, ela deixa de ser uma igreja orgânica, uma família, e passa a ser uma instituição pesadíssima. A gente vai ver isso aí, quer dizer, eu vou ver, né? Vou ver porque talvez eu possa botar aqui, né? Peraí. Deixa eu dar um pause aqui pra gente botar primeiro naquela telinha maior aqui. Rapidinho, gente. Pause. Então vamos continuar aqui. Então, a gente vai ver a forma que foi como a igreja começou, esse nascimento da igreja, ali mais ou menos 40 depois de Cristo, até 313, com a institucionalização da fé com Constantino. Depois a gente vai ver, desse período, que vamos chamar de deforma, como a igreja começou a ficar deformada. Na verdade, algumas coisas começaram a acontecer antes, mas depois da institucionalização da igreja como um braço do Estado, aí ele degringolou, aí começou a estragar com força. Mas ainda assim, a igreja é igreja, né? Sempre houve a igreja pura dentro da igreja, sempre houve, sempre houve. E aí a gente vê em 517 o ápice da reforma, que já estava acontecendo. Por exemplo, o João Hus, que veio 100 anos antes de Lutero, quando ele foi queimado por pregar esses princípios que Lutero veio a pregar depois, quando ele estava na fogueira, ele gritou: "Hoje morre o ganso, mas em 100 anos virá o cisne." Hus é uma palavra para chamar pato ou ganso, e Lutero é uma palavra semelhante a cisne em alemão. Então ele profetizou e aconteceu. Depois de 100 anos, veio Lutero com a força de todos esses reformadores, e não porque ele não queria fundar uma nova igreja. Na verdade, se a gente olhar espiritualmente, Lutero não fundou igreja nenhuma, nem Calvino, nem ninguém. O que eles fizeram foi serem líderes da igreja de Cristo sem estar no contexto da igreja católica, o que sempre aconteceu. Então a igreja de Jesus, desde que ela foi fundada, ela nunca morreu, ela sempre existiu e existe até hoje. Sempre vão ter pessoas protestantes, católicas, que são corruptas, e sempre vai ter a igreja santa, fiel, imaculada de Jesus, porque o próprio Espírito Santo trabalha para que isso aconteça. Amém? Então, vamos falar então de como começa a igreja, que seria o que a gente chama de plenitude dos tempos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Está lá em Gálatas 4:4-5. Vou ler de novo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, Deus providenciou a época que Jesus viria, não é? A gente às vezes pensa assim: não, aconteceu. Não, tudo muito planejado por Deus. A gente vai ver que historicamente, como Deus preparou a época para que Jesus viesse ali nascido em Maria. Então, há o que a gente chama de plenitude dos tempos. A revelação de Deus para a humanidade é uma revelação progressiva, ela vai acontecendo cada vez de forma mais clara, e Jesus é o máximo dessa revelação de Deus. Ok? Então, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a lei que era ineficaz, como o próprio apóstolo Paulo fala, Jesus pôde cumprir para que nós pudéssemos ser redimidos dessa lei. Em Marcos 1,15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, preparação para o cristianismo. Então, vamos ver um pouquinho da cultura e da situação dos romanos, dos gregos e dos judeus, tá? Preparação para o cristianismo. Para o cristianismo. Contribuição dos povos. Considerando que Deus preparou o advento de Jesus aqui na humanidade, então vamos ver como os romanos, gregos e judeus contribuíram para isso, claro, embaixo do domínio do Senhor, tá? Império Greco-Romano, Grécia, cultura, língua, filosofia. Então, a gente tem então, deixa eu girar para cá um pouquinho. A gente tem então, com os gregos, uma cultura, uma língua e uma filosofia organizada. No mundo antigo era um problema, porque você tinha muitos cultos, muitos deuses. Sabe a Índia? A Índia com aquele panteão de milhões de deuses, de seitas, de gurus. Você anda na Índia, o que você mais vê é guru, é sacerdote ali, tem uma grande confusão. Mas na Grécia, nessa época aqui da vida de Jesus, eles chegaram ao momento onde eles conseguiram, onde tinha um grego, no mundo se sabia que ele era grego. É tipo um brasileiro, né? Um brasileiro chega, você conversa um pouquinho, você sabe que é um brasileiro, mas é mais forte ainda. Porque naquela confusão toda, os gregos, eles tinham uma cara, eles tinham uma cultura, eles tinham algo que marcava eles como os gregos, tá? Então, a língua que era o grego koiné, que era o grego comum, que era uma língua muito fácil de se aprender e de se falar. Quando a gente vai estudar os idiomas mortos para poder fazer exegese, estudar os textos antigos da Bíblia, a gente vê como o hebraico é extremamente mais difícil do que o grego. O grego clássico é muito difícil, que foi usado por Paideia e outros clássicos da literatura grega, romana, mas que também é romano, também é latim também. Mas o grego koiné é tipo inglês, é um negócio fácil, é um negócio que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo aprende e consegue se comunicar. Era a língua da época corrente dos gregos, tá? E a filosofia grega, que a gente vai ver que desmistificou muito do que se falava. A gente às vezes confunde, poxa, mas tinha aquele panteão de deuses gregos. Mas a gente vai ver aqui com Sócrates, daqui a pouco aparece a carinha dele aí, que ele começou a criticar isso, dizendo: não, para com isso. Isso é um absurdo, como é que pode uma deusa que ressuscita o filho? Não, não, ele levou o povo a uma forma, uma espécie de pré-iluminismo lá antigamente, onde levava o povo a pensar. Pensem um pouco, como que vocês vão acreditar que tem deuses que descem lá do Olimpo e vão conversar com as pessoas de outros filhos? Não, isso é impossível, cadê um desses deuses? Me mostre. Então, essa forma dele de valorizar o discurso, a lógica, a ética, fez o povo precisar, inclusive, de uma fé que fosse mais bem organizada e não fosse tão bagunçada quanto era a fé deles, tá? Em Roma, Roma hoje tinha um domínio político fortíssimo, uma paz e unificação dos povos, que a gente vai ver depois, que é Pax Romana. Então, o que acontece com Roma e Grécia? Roma, onde a grande sabedoria de Roma foi admitir as suas incompetências e pegar o melhor dos povos que eles conquistavam. O que é que Roma fazia quando conquistava um povo? O que é que esses bárbaros têm de bom? Vamos assimilar a nossa cultura. Então, o romano era uma espécie de Frankenstein, a cultura romana. Ele pegava o melhor dos povos que ele conquistava e reproduzia isso. Então, como a Grécia foi uma dessas culturas que Roma englobou, ou fagocitou, ou comeu, ou subscreveu, o que é que Roma fez? Não subscreveu totalmente, né? Mas se inspirou. O que é que Roma fez? Roma pega essa cultura, essa língua, essa filosofia e promove, embora Roma tivesse o idioma latim, ok? Mas é por isso que a gente às vezes confunde cultura grega e cultura romana, sendo a Grécia um lugar tão pequenininho que você em uma semana conhece quando vai lá na sua lua de mel visitar o Mediterrâneo. Por que que a Grécia é tão assim? Nada! Foi Roma que usava essa estratégia grega, porque a Grécia fazia parte do grande império romano, beleza? Então vamos pensar aqui, nessa época a Grécia tinha cultura, língua, filosofia, Roma tinha um domínio político. A paz, que chamava Pax Romana, que não era paz coisa nenhuma, era uma paz pela opressão. Roma entrava num povo, subjugava o povo, destituía o líder, colocava outro líder, muitas vezes local, e obrigava aquele povo a ter que pagar impostos e se submeter a César, que era o que acontecia exatamente na época de Jesus, quando ele veio sob o poder de Pôncio Pilatos, como diz o Credo. Bom, então, aí a gente tem uma mapinha do Império Romano nos tempos de Jesus, tá? Durante o século IV, o Império manteve-se unificado com sua sede em Constantinopla. No final do século, o Imperador Teodósio estabeleceu, em 395, a divisão. Isso aqui eu só botei para a gente poder lembrar que o reino depois foi dividido. Mas nessa época que a gente está estudando, o reino ainda era inteiro, tá bom? Então vamos lá. Aí o Grande Império Romano, ainda uma parte da Britânia ali. Contribuição dos romanos. Tá, vamos lá citar algumas coisas de ganhar tempo e começar com força total semana que vem. Domínio mundial de Roma, povos unificados, já falamos, a Pax Romana. Então Roma chegava num lugar, dominava, subjugava, pegava o que era melhor, cobrava impostos e deixava que aquele povo continuasse desde que se submetesse a César. Pax Romana, o povo que eu conquisto ninguém mexe. Você vê que as guerras dos judeus eram sempre contra Roma. Por que não contra outros povos no tempo de Jesus? Porque nenhum povo era doido de se meter com a província romana, fosse era de qualquer origem. Então, uma vez que Roma conquistava, Roma protegia. Por isso que muitos povos se subjugavam, admitiam, se entregavam. Não é melhor a gente se entregar do que lutar e destruírem a gente. Os povos que resistiam, eles iam matando, matando até o rei, o imperador, se submeter. Intercâmbio entre os povos. Então, essa troca de cultura, de poderes, essa troca de símbolos que Roma fazia de Roma uma espécie de Estados Unidos hoje, que está presente no mundo todo. Então, esse intercâmbio entre os povos, isso também foi algo que Roma promoveu quando ela tirava o imperador daqui, tirava um pouco daqui e jogava para lá. Essa é uma forma também de domínio que Roma fazia, tá? Isso também promoveu a construção das estradas. Sabe aquele ditado que diz todo caminho leva para Roma? Ele deve ver isso aqui, né? Então, toda estrada leva para Roma. Por quê? Porque eles rasgaram a Europa toda com estradas que iam até Roma. Então, isso foi muito importante para o cristianismo, porque uma vez que o próprio império precisava das estradas, quando Jesus veio e a igreja começou, as estradas foram uma maravilha, porque o sujeito sabia que indo nessa estrada aqui, ele tinha posto, ele tinha segurança, ele sabia onde ia chegar. Então isso aqui foi extraordinário para o advento do cristianismo. Policiamento nas estradas, como eu falei. Então, uma vez que você já tinha as estradas pavimentadas, as estradas eram a forma de pavimentação da cidade de Roma, até hoje tem estrada que foi feita nesse tempo. Não eram largas como as de hoje, né? Dava para passar mais ou menos duas carroças, geralmente. Mas era tão bem feito que até hoje existe. Então, havia também a segurança. O sujeito sabia que ia passar por ali e ia ter uma certa proteção também do Estado. Tá? Oi. Quem tem boca vai a Roma. Mas tem um também que todo o caminho leva a Roma. Deve ser que quem tem boca pega um bom caminho e vai para Roma. Deve ser o original, né? Estradas pavimentadas, como eu falei, religiões de mistério. Essas religiões de mistério em Roma, aqui está a deusa Cibele. Os romanos tinham um ponto fraco, que eram as religiões místicas, os cultos muito esquisitos, né? Muito fantasiosos. Então, por exemplo, essa Cibele, que era uma das deusas do panteão romano, eles acreditavam que ela ressuscitou o filho, porque segundo eles ela era a mãe de todos os deuses. Então, se Zeus, na cultura grega, é o pai de todos os deuses, na cultura romana, Cibele é a mãe de todos os deuses. Então, era um problema, por quê? Por um lado, você tinha um povo extremamente evoluído e civilizado, que tinha o Senado e tinha outras funções políticas extraordinárias. E os filósofos que detonavam essa ideia que o povo tinha. Então, o que foi acontecendo? Foi acontecendo uma espécie de digamos assim, evolução social, onde o povo começou a precisar de algo mais organizado. Gente, esse tipo de explicação a gente tem que ter cuidado, porque também é a explicação que os ateus dão, tá? A gente entende que Deus usou todas essas circunstâncias para que o cristianismo explodisse como explodiu. Agora, um historiador ateu dá a mesma explicação que eu dou aqui, porque ele não entende a parte do trabalho de Deus para que esse momento especial acontecesse para o advento do cristianismo, ok? Então, professor ateu de história, de história das civilizações, daria essa mesma aula, mas a perspectiva é somente histórica. Eu estou falando que Deus, ele move a história para os fins dele também, amém? Então, está aqui, por exemplo, a Cibele, era uma deusa originária da Frígia, designada como mãe dos deuses, ou deusa mãe, simbolizava a fertilidade da natureza. Seu culto iniciou-se na região da Ásia Menor, um lugar muito forte na igreja depois, espalhou-se por diversos territórios da Grécia Antiga. Cibele tornou-se uma divindade no ciclo da vida, morte e renascimento, ligada à ressurreição do seu filho e do seu parceiro, né, que é uma palavra mais pesada aqui, eu não vou ler, tá bom? Aí tem uns símbolos dela, né, tem um leão, tem uma torre na cabeça, que é um dos símbolos dela, tá? Então a gente tinha, por exemplo, filosofia grega questionou a mitologia. Então tem Sócrates aqui que dizia: como é que essa história de Zeus, Poseidon, são babaquice? Não existe isso, me mostre. E ele desafiava esses deuses, e o povo ficava oriçado na praça, porque ele ia para a praça e desafiava. Aí dizia: cadê? Se é Deus, por que não me manda um raio aqui agora? Cadê o Poseidon para me mandar um raio? E o povo começou a entender que tinha muito mais lógica no que ele falava do que nas crendices que eles ouviam, né? Contribuições dos gregos: busca pela beleza, que é a estética; busca pela verdade, que é a ética, né? Então, os gregos, é como se o grego, gente, Deus é demais, é como se o grego já tivesse assim precisando do que iria vir, entendeu? A língua universal, que era o grego koine, que é esse grego, o grego clássico, ele é difícil, mas o grego koine, ele é muito fácil. É que nem o inglês. Você pega um livro de Shakespeare para ler inglês, é dificílimo traduzir e ler, porque é o inglês clássico. Você pega o inglês hoje em dia, você sabe o to be, amigo, e o single present é bom. A gente não vai longe. Então, contribuição dos judeus. Aqui o Arne Karns, que é um historiador cristão, que escreveu o cristianismo através das eras, um livro fantástico, ele disse assim: dessa pequena nação situada na encruzilhada da Ásia, África e Europa, viria o Salvador. O judaísmo forneceu a hereditariedade do cristianismo e, ao mesmo tempo, deu abrigo à religião que havia acabado de nascer. Então, qual é o grande problema do judeu com o cristão? Entre um amigo judeu e a gente às vezes conversa sobre essas coisas, né? E ele diz assim: o seu Jesus não é o Messias. Aí eu digo: claro que ele é o Messias. Você sabe que toda a Torá e a Taná fala dele o tempo todo. Ele diz: não, não, não. Tudo que ele fazia é porque ele era um rabino, ele sabia das profecias. E ele discute e diz que não é. Porque o judeu espera até hoje o Messias. Ele diz que o Messias não veio ainda. Nós sabemos que Jesus é o Messias porque a gente pega o Velho Testamento todinho e vê relatos da vida de Jesus, da obra de Jesus. Então, o judaísmo, ele tem essa zanga com o cristianismo, por quê? Porque ele diz assim: o judaísmo tem que continuar, vocês estão acabando com a nossa religião milenar. Quando a gente olha para o judaísmo, o judaísmo é uma religião legítima, que foi útil e divina até o início da igreja, ou até a vida de Jesus, ok? Por que que a gente aqui na igreja não tem bandeira de Israel, como em algumas igrejas têm, né? A estrela de Davi, porque isso tudo já passou, tudo isso eram sinais que apontavam para Jesus, ok? Então, o judaísmo como religião acabou, na perspectiva cristã. A gente aprende muito com a religião judaica porque a gente consegue entender o Velho Testamento melhor, porque é o livro da religião judaica. Só que a religião judaica teve uma só função para Deus: preparar a humanidade para o cristianismo. Amém? Uma vez que vem o cristianismo, ela cai no ostracismo. Então, um erro a gente dá o peso ao pastor, ao líder, como se fosse o sacerdote. Não tem o sacerdote, o sacerdote é universal. Todo crente é sacerdote, toda crente é sacerdote. Ele não é a figura infalível, não. Ele não é o único que lê a Bíblia, não. Existe a função hierárquica de governo? Sim, o próprio apóstolo Paulo fala nisso. Mas o governo do líder da igreja, ele tem que ser bíblico todo o tempo. Nenhuma direção pode ser fora da Bíblia, nenhuma direção pode ser para atribuir a ele um poder que não seja bíblico. Amém, gente? Então, toda aquela indumentária que no decorrer dos séculos foi colocando, uma indumentária, outra indumentária, um chapéu, um sapato, nada disso, tudo isso é resquício do judaísmo. Vestes sacerdotais são pré-requisito do culto judaico, ok? Você nunca vai ver nenhuma linha da Bíblia dizendo que o clérigo, aqui que tem uma palavra que vem depois da institucionalização da igreja, não existe essa palavra na Bíblia. O que existe é o presbítero, o diácono, o profeta, o pastor, ou doutor, o mestre. Nenhum deles tem que usar roupa nenhuma diferenciada. Nenhum deles deve ter nenhuma eminência no povo que atribui a ele perfeição. Não. Amém? Porque o judaísmo passou. Não tem mais. Eles não cumprem mais. Ok? Amém? Então vamos lá. O historiador que escreveu, entre outras obras, o Cristianismo dos Velhos Séculos. Vamos lá. Contribuições dos judeus. Ótimo. Vai ficar bem cortadinho para a gente começar a história, a decadência da igreja semana que vem. Vamos lá? Então, contribuição dos judeus: zelo e história. A contribuição, vimos os romanos, vimos os gregos, vimos os judeus. Como eu falei, a função da religião judaica foi promover o cristianismo. Então, toda a circunstância, todos os cultos, todo o zelo, toda a história, tudo isso para o cristianismo. Amém, gente? Então, quando a gente vê a história do povo hebreu, começando lá desde Abraão, e passa. Quando a gente fala Abraão, que na verdade o povo de Deus começa com Adão e Eva, né? Depois eles se dispersam com o pecado, aí volta com Noé, Deus começa a humanidade de novo em Noé, aí se dispersam de novo, depois começa de novo com Abraão, se dispersam de novo, depois começa de novo com Moisés, se dispersam de novo, depois junta o povo e tem Salomão como rei, depois se dispersa de novo. Aí depois, todos esses apontavam para quem? Ainda teve os juízes antes, desculpa que eu falei. Todos esses apontam para Jesus. Então vamos fazer um resumão da história dos hebreus. O Senhor cria a humanidade ali com Adão e Eva no Éden, amém? E aí o homem cai, e quando digo homem e mulher, e eles pecaram e veio a morte. Daí vieram Caim matou Abel, Caim sai, casa-se com povos que vieram, evidentemente Adão e Eva, e aí há uma povoamento da terra, eles começam a fazer todo tipo de barbaridade, embora não tivesse uma lei, a lei natural foi ferida também, esqueceram de Deus, aí Deus vai lá e levanta Noé e sua família, constrói a arca, vem o dilúvio, morre todo mundo, só fica a família de Noé e os animais da arca. Depois a terra é repovoada. Depois desse repovoamento da terra, Deus vai em Ur dos Caldeus e chama Abraão, chamava Abrão, e Sarai, sua esposa, e promete: você vai ter um filho, Abraão. Abraão já era velho, Abraão ficou meio descrente, e aí foi e coabitou com sua serva Agar, com o consentimento de Sara, e teve Ismael. Ismael é o pai do culto islâmico. Eles dizem: nós somos filhos da rejeitada, filhos de Abraão, a promessa é para nós. Então, o muçulmano crê, aspas, bem grandes, nesse mesmo Deus criador, embora o livro de história sobre a divindade deles é o Alcorão. Ok? Mas a gente está falando do povo de Deus, não dos maometanos. E aí vem o segundo filho de Abraão, Isaac. Isaac gera a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não era o primogênito, mas aí Jacó vai lá, toma a primogenitura do irmão, compra a primogenitura para um prato de lentilhas, a mãe dele ajuda e ele foge e vai embora. Aí Jacó casa com Raquel e aí depois volta para se consertar e pedir perdão para o irmão. E Ismael perdoa ele, Deus marca nesse caminho de Jacó ele ferindo a sua coxa enquanto ele brigava com um anjo, o nome do lugar é Peniel, e ali o Senhor diz: você lutou com Deus e prevaleceu, você vai ter um novo nome agora, seu nome agora vai ser Israel. Primeira referência a esse nome, que significa aquele que luta com Deus e prevalece, ou príncipe de Deus. Aí Jacó então tem 12 filhos. Desses 12 filhos, ele tinha um filho, José. Esse filho José foi jogado no poço pelos irmãos, porque ele dizia: eu tive um sonho que todos os planetas e o sol se reclinavam sobre mim. E aí os irmãos ficaram com inveja dele, dizendo: que história é essa? Você se acha, hein? E o pai deu uma túnica cheia de cores para ele. Os irmãos que velhos foram lá, pegaram ele e jogaram no poço. E por intervenção de um dos irmãos, não mataram. Isso aí tem que ver o texto direitinho, porque a gente sabe que foi a intervenção de Deus, né? Porque eles queriam matar. E aí um dos irmãos mais novinho ficou em casa, porque ainda não tinha idade para poder participar desse homicídio, tá? Aí, depois de estar na cova, ele é pego, vai para o Egito, fica na casa de Potifar, a mulher de Potifar está em cima dele, ele recusa isso. E aí é lançado no cárcere. No cárcere ele conhece um padeiro e um copeiro do rei, e ele fala qual dos dois ia morrer ou não. O copeiro esqueceu dele, depois o copeiro lembrou dele, e quando o rei teve um sonho, chamou ele, ele revelou o sonho para o rei das vacas magras, das vacas gordas, e aí o rei convidou ele para ser administrador do Egito, o faraó. Ele começa a administrar o Egito, chama o seu pai e seus irmãos, e é uma história muito linda, interessante, intrigante, inteligente e metafórica também, embora tenha sido real. Eu digo metafórica porque nos ensina muitas coisas. E aí chama o povo de Deus, então está ali representado nessa família no Egito. O povo cresce a rodo, cresce, tem filho com o negócio sério. A mulher hebreia tinha 10 filhos, o egípcio só tinha um ou dois. Lembre-se que na cultura egípcia era comum casar irmã com irmão, ok? Na cultura do povo de Deus também, mas meios irmãos. Tanto é que Sara e Abraão são mesmo irmãos. Você vai ler na Bíblia isso lá e vai ver. Tá, mas depois de Moisés acaba com isso, não pode mais, não pode meio irmão, tá? No máximo primo, se os avós permitirem. Então, os avós é hoje em dia que tem que permitir, né? Aí aquele povo cresce, cresce, cresce, Israel, muita gente. E aí o rei fala assim: vou matar esse povo, não é possível, matar esses meninos tudo. Aí tem a perseguição do povo de Deus, já cresceu pra caramba ali dentro do Egito, e Moisés é colocado pela mãe dele. Quem lembra o nome da mãe de Moisés? Nome da mãe de Moisés? Joquebede. E aí Joquebede põe no cesto, e o pai de Moisés? Ah, só bem no emprego, chocolate além. E aí Joquebede bota ele no cestinho, e ele é descoberto pela irmã do faraó, e ele cresce dentro do palácio, criado até 5 anos pela mãe, depois devolvido, depois desmamado. 5 anos é porque o hebreu aumentava até 5 anos. Vamos lá? E aí Moisés vai lá, mata um oficial egípcio que está batendo nos hebreus, e é punido, e foge para o deserto, e ali encontra o Senhor na sarça, e o Senhor chama Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você pisa é sagrada. Como é seu nome, Senhor? Ele cresceu no monte de Deus no Egito. Meu nome é Eu Sou. Ou seja, ele não dá um nome próprio. Ele dá um adjetivo verbo. Porque é um verbo que dá... que, porque quando você vê a palavra, é um verbo ser. E, ao mesmo tempo, é um adjetivo, porque ele quis se dar esse nome dessa forma. Porque o que Deus fez com esse jogo de palavras foi dizer: não tenho nome não, rapaz, eu sou acima dessas coisas, mas tudo bem, vou dar um nome para você poder saber como me chamo. Amém ou não? E aí Moisés sai com esse nome, lidera o povo no Egito, fala: Deus endurece o coração de faraó, mas vai lá, tem as pragas, e praga, e praga, e praga, e praga. Depois da última praga, que é a morte dos primogênitos, morre o filho do faraó, e o faraó diz: vai embora, não quero mais você aqui. Moisés pega as trouxas dele e vai embora. Só que antes de ir embora tem a instituição da Páscoa, E ali Deus fala: mata um carneiro, assa ele, come com pão, pão sem fermento, ervas, e vocês vão comer isso, vão pintar a porta de sangue, porque quando passar o anjo da morte, vocês terão os primogênitos. Não, perdão, confundi aqui. O momento de saída foi que passou o anjo da morte, que matou os primogênitos, ok? E com a morte dos primogênitos e com os hebreus, com todos os primogênitos preservados, inclusive de crianças, animais e tudo mais, aí o faraó vê que o negócio é sério e, claro, embaixo da ordem de Deus, deixa o povo embora, e o povo embora vai correndo. Chega na beira do Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha do outro, exército faraó atrás, Deus abre o mar e o povo passa no mar. Aleluia, glória a Deus. Passou o povo no mar e aí chega num lugar, chega na beira, depois de algumas semanas, chega em Cades Barneia, na beira da terra prometida, e vão 10 e voltam, vão 12 e voltam 10, dizendo: não dá não, é difícil, é muito gigante. 2, Josué e Caleb, que vamos lá, vamos enfrentar, vamos ganhar, Deus mandou. Aí o povo prefere ouvir os 10, aí Deus fala: eu queria abençoar vocês, eles não querem, pois tudo bem, agora vai morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo, tiver uma nova geração, aí volta de novo. Eles saíram vagando pelo deserto 40 anos, vagando, vírgula, seguindo a torre de dia de fogo, a nuvem de dia e a torre de fogo de noite. E pelo deserto Deus dá a Moisés a lei, Deus dá os 10 mandamentos e os outros mandamentos também, que se compuseram hoje e na Torá, que a gente tem, que é Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus dá 10 mandamentos para Moisés, e Moisés escreve a história do povo desde Adão até o quinto livro do Deuteronômio. É claro que quando Moisés narra a morte dele, ali provavelmente Josué assumiu a escrita, que era discípulo dele, ok? Então aí a gente tem os 5 livros principais chamados Torá do Velho Testamento, escritos por Moisés e provavelmente o final deles por Josué, ok? Aí o povo na nova terra, porque passaram o Jordão, Moisés morreu, Josué continuou. Lembre que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, passaram a muralha de Jericó, aleluia, caiu a muralha de Jericó. Quem governa? E agora? O Deus de Israel é o rei. Então Deus levanta juízes. Aí teve vários juízes, dentre eles uma Débora, uma mulher, juíza. E o povo vai que vai, assim, um deles foi o forte, que não era musculoso, era forte, era o poder do Espírito, Sansão, que tinha uma fraqueza, que Deus depois ainda o perdoa e deu força para que ele derrubasse as colunas do templo de Drago, o templo cai em cima dele, mas sua morte martírica, porque ele morreu, mas matou os adoradores de Drago. Depois você lê lá, história linda, tá bom? E aí depois dos juízes, aí o povo quer um rei, o povo quer um rei, o povo quer um rei, e um filho de um estéril chamado Samuel, filho de Ana, que era sacerdote de Israel, ele era uma espécie de profeta e sacerdote, mas você nunca vai ver rei, profeta e sacerdote de Israel, a não ser Jesus. Sempre ou é rei, sacerdote, ou é rei, profeta, mas nunca profeta, rei, sacerdote. Em alguns momentos, Davi, ousadamente, que não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, pegava a estola sacerdotal, não é? E adorava o Senhor e tudo. Até porque Davi é o que a gente chama de tipo de Cristo, é alguém que vem para falar um pouco sobre como vai ser o Cristo depois, ok? Assim como Moisés foi, Josué também, tá? Aí o povo que é o rei, Samuel vai lá e Deus fala: não, Samuel, não estou rejeitando você, não, estou rejeitando a mim, pode dar o rei que eles querem. E aí Deus levanta lá um sujeito chamado Saul. Saul era top, bonitão, alto, forte, rico, né? E só que Saul enlouqueceu com o poder e por inveja de um mancebo chamado Davi, que foi lá e teve coragem de matar Golias, enquanto ele afrouxou. Davi levanta, mata Golias. Davi já era da casa de Saul, embora a gente não saiba, porque Davi já tocava para Saul acalmar antes de ir lá derrubar Golias. Saul prometeu: quem casar com a minha filha, quem derrubar o gigante, casa com Mical, minha filha, e vai se tornar rei. Opa, Davi disse: sou eu mesmo, eu já ia matar esse gigante porque estava afrontando Deus de Israel, é agora que eu vou compor. Foi lá, 5 pedrinhas, jogou na testa de Golias, Golias caiu, e aí o resto da história até Davi assumir o trono. Davi assumiu o trono, um reizaço, até que vacila com Betseba, mulher de Urias, e Deus ficou muito zangado com isso, e por isso Davi não ergueu o templo, por causa desse sangue na mão dele, que matou Urias. segundo a teóloga Paula, que me falou isso, eu achei muito importante. Eu aprendi com ela. E aí, uma vez que Davi não pôde erguer o templo, mas era um adorador de mão cheia, o filho deles, Salomão, ergueu o templo, e Salomão foi o rei mais sábio que houve Israel, que deu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria e riqueza. Os filhos de Salomão, Roboão, e o outro aí, quando Salomão morre, assume, não souberam dar conta do povo. Aí o filho falou: se meu pai era duro, eu vou ser muito mais duro do que ele. O meu dedinho midinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. Ele foi pedir conselho para os amigos, em vez de pedir conselho para Deus e para o profeta, pediu conselho para os amigos jovens. Endureceu com o povo, aí Israel se divide em dois povos: reino do norte e reino do sul. Reino das 10 tribos, o reino de Israel, e reino das 2 tribos, reino de Judá. Reino do norte de Israel, reino do sul de Judá. Confere aí, Patrick, para mim. Confere aí rapidinho. Porque é muita coisa junto, né, gente? Não, tá confundindo, né? Vamos chegar lá. Não, o número já passou rapidinho. Aí. Vamos lá. Aí o filho endureceu, o povo disse: não, a gente fica aqui em Israel. A tribo de Judá e Benjamim ficou perto do templo, seguindo. Alguns levitas ficaram lá também, embora fosse de Levi, e continua o povo de Deus ali, e em Samaria as outras 10 tribos, que aí misturou tudo ali. Misturou contra os deuses, contra as coisas, blá, blá, blá. Leva-se um tempão, geralmente os reis de Judá, que essas 2 tribos, lembra das 12 tribos? Filha de Jacó, tinha as 12 tribos? Abraão, Isaac, Jacó tinha os 12, né? Então, desses 12, ele sabia: eu sou descendente de Rubem, sou descendente de Judá, sou descendente de... Inclusive, Jesus é descendente de Judá. E aí, desses dois grupos, o povo de Deus ficou meio bagunçado. Ficou o povo de Judá, em Israel, e o povo que chamava Israel, ali nas vizinhanças. Daí que a gente vê uma mistura, quando Jesus estava no poço com a samaritana, que disse: é judeu, quero ir para a samaritana, porque o judeu não suportava a samaritana, achava que era sujo. Voltando. E aí, esses dois povos dispersos em 2 exílios, porque o povo pintou e bordou, se afastou de Deus, fez um monte de besteira, de vez em quando levantava um rei justo. Aí depois caía. É daí que tem o tempo dos profetas: Elias, Isaías, Jeremias. Jeremias já chega anunciando o exílio. Aí você tem 2 exílios: o exílio assírio e o exílio babilônico. Vamos falar daqui a pouco. Nesses dois, o exílio, o primeiro exílio, o exílio aqui, vou falar de aqui, diáspora, ó. Agradeço. Em 722 a.C., o primeiro exílio. O reino do norte é destruído pelos assírios e as 10 tribos, então reino do norte, 10 tribos, que chamava Israel. Reino do sul, 2 tribos, que chamava Judá. A tribo da Bíblia, ele vê Judá, Israel, essa distinção você vê em reis, em crônicas, é isso, tá? Então, o primeiro exílio, 722 a.C., quando o reino de Israel ao norte é destruído pelos assírios e as 10 tribos de Israel são levadas como cativas à Síria, e Judá passa a pagar altos impostos para evitar a invasão, o que não será possível negociar com Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor vai lá, estou lendo isso aqui agora em Reis, essa semana. Aí Nabucodonosor, em 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador babilônico, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e o templo, e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Mas essa dispersão... Não, aqui é outra coisa do texto que eu contei. Então vamos lá. Tem 2 exílios. O primeiro exílio de Israel, do povo que saiu revoltado, aquele filho de Salomão, aquele... Como é a pessoa que se levanta contra o governo? Insurgente contra o filho de Salomão, que era muito duro, e fundou o reino do sul. Perdão, fundou o reino do norte. Norte, lembra aí, reino do norte maior, 10 tribos. Então o povo de Deus separou em 2. Depois, muito tempo de reis bons, reis maus, geralmente o reino do norte com reis ruins, Geralmente o reino do sul com reis bons, mas também tinham reis maus. Daí, aí você vai ler, ver a história de Elias, de Eliseu, está dentro desse contexto. Chega uma hora que Deus cansou disso. Em 722, Deus pega o reino do norte e cativo, leva cativo para a Síria. Depois, em 586 a.C., o reino do sul cativo para a Babilônia. Aí, amigo, o povo de Deus fortemente some. Mas o povo de Deus em algum momento some? Jamais. É nesse contexto de exílio que nasce, presta atenção, a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era uma espécie de endereço como esse aqui, onde eles tinham um armário que guardava Torá e Taná, cinco livros pentateucos, os profetas maiores e menores, livros poéticos. Nesse armário eles guardavam as cópias da Bíblia, que era o que a gente tem hoje por Velho Testamento, ok? E tinha um rabino que era, não necessariamente era tipo de Levi, claro, porque eles tinham que se virar para adorar a Deus, aprender da lei, ensinar as crianças a ler. Então eles criaram a sinagoga, foi criada nesse período. Nesse período também que o hebreu deixou de falar hebraico e vai desenvolvendo esse idioma que é o aramaico, que é o que Jesus fala quando Jesus nasce. Beleza? O templo, o sacerdote, não era sacerdote, desculpe, nesse tempo aí, nesse contexto agora, eu chamo mais sacerdote. O líder da sinagoga é o rabi, que é mestre em hebraico. O rabi, ele era uma espécie de médico, assistente social, professor, prefeito, tudo isso. Existiam várias sinagogas por micro-regiões. Amém, gente? É nessa época que se desenvolve sem ser idioma, um subidioma chamado o quê? Um dialeto. Rapaz, surge desse dialeto que é o aramaico. Mas o rabi sempre sabia falar hebraico. Por quê? Porque ele que lia e explicava a lei do povo. Beleza? Então, o hebreu, ele, inclusive, os rabinos hoje, ortodoxos, hoje, eles sabem falar hebraico. Mesmo o hebraico tendo sofrido com as diásporas. Fantástico, né? Diásporas antigas e modernas também. Que agora, em 48, não foi que Israel foi organizado de novo como Estado. Mas vamos lá. Então, aí a gente falou o quê? Aí o povo foi exilado, gente. E aí, o que aconteceu com o povo de Deus? Acabou exilado? Não. Eles se mantiveram para a sinagoga. Certo? Só que eles foram continuando, se juntando aos pouquinhos e mantiveram a presença ali. A gente sabe, e você pode ver na Bíblia, o retorno deles quando Esdras volta, né? E com Neemias e reconstrói os muros e depois as portas, os muros, o templo, né? A gente vai criar lá. E o povo de Deus, então, bem miudinho, bem oprimidozinho, né? Com o templo que reconstruído, volta. Como diz aquele texto lindo, que quando o povo voltava e chorava, você não sabia se era um choro de alegria ou de tristeza pelo retorno deles a Israel. Aí o povo de Deus voltou depois dos exílios, falando de honra, misturado com outros cultos, e segue assim com esse culto esquisito e distante, mas preservando o texto bíblico. Amém? Nesse contexto aqui, então, vamos voltar aqui. Então, a gente viu então aqui o zelo e a história dos hebreus, ok? Inclusive tem um livro maravilhoso, História dos Hebreus, de Flávio José. É um livro muito bom, você tem em sua casa e lê, fininho assim, umas 800 páginas, muito bom. Então você tem contribuição do judeu, a história dele, como resumir o resumo do resumo agora. Você tem o monoteísmo, então a religião monoteísta. Isso ajudou demais, porque você tinha o grego com o panteão de deuses, romano com o panteão de deuses, romano, grego e ainda dos povos que eles conquistavam. Mas o judeu não, o judeu ele tinha o monoteísmo. A mais alta concentração, mais alta concepção de Deus e ética moral. Nenhum povo, Flávio José fala isso, nem romano, nem galês, nem o povo germânico, que tinha uma espécie de moral esquisita, mas tinha uma espécie de moral, ninguém se compara à moralidade e à ética do judeu. Porque até esse termo, gente, Até esse termo moral, ética, por exemplo, que é um termo que é a ciência da moral, que é uma ideia desenvolvida pela filosofia grega, era muito esquisita, porque, por exemplo, imagina, eu podia ter um filho e matar ele, se ele me zangasse com ele. Olha, então, a moral que o povo e a ética que o povo romano grego pregava, nunca viveram, mas o hebreu era diferente. Então, você tem uma concepção monoteísta, uma concepção de Deus moral, ético, um Deus que é justo e bom, diferente dos deuses gregos e romanos, que eram imorais, que eram... Deus hebreu não, ele era o cúmulo da ética e da moral. Essa ideia de que eles poderiam matar, questões aí, que eles poderiam matar o próprio filho, não se contradiz um pouco com os salmos que... provérbios que diz que não pode se exaltar, bater no filho, se exaltar até o matar. Desculpa, não foi claro. Quem fazia isso eram os romanos. O hebreu nunca pôde. Quando o hebreu fazia isso, era por causa de influência de cabalista, influência de feitiçaria, como Moloch, por exemplo, que era um deus mesopotâmico, onde eles colocavam os filhos na barriga de Moloch. Daí que a gente chama o filho de moleque. Não chama. Né? Seu filho de moleque. Então, os da Torá e da Taná pelos discípulos. E o que acontece? Olha aqui. A função do judaísmo é preparar para o cristianismo. Lembra disso? Então, os discípulos de Jesus, eles foram educados aqui, na Torá e na Taná, na Bíblia. O judeu aprendia a ler na Bíblia. Aqueles que aprendiam. Porque todo judeu, ele pequeno, desmamou ele, alguns anos depois, ele ia para a escola rabínica. Ali o rabino ensinava ele a ler. E eles decoravam grandes trechos da Bíblia. Grandes trechos. Há historiadores que dizem que a criança, se fizesse toda a educação rabínica, decorava todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Brincadeira? Inclusive números, meu irmão. Não é? Então imagine que educação absurda que o povo judeu tinha, certo? Então, a diáspora geralmente se atribui ao início da primeira diáspora judaica, no ano de 556, que a gente já viu aqui a diáspora antiga, ou seja, essa dispersão do povo judeu pelo mundo e depois o retorno fez o povo com uma sagacidade, sabe? O judeu aprendeu muito com essas dispersões que ele sofreu no decorrer da história, tá? Contexto da época antes do nascimento da igreja. Período testamentário, que foram os 400 anos entre a último texto escrito e o começo da igreja, do primeiro século. Império greco-macedônico. Eu acho que vou falar isso já na semana que vem, para a gente começar já o... Vamos deixar essa semana que vem, tá bom? A gente poder... Tá bem, alguém falou, tá ótimo, semana que vem. Ótimo, tá bom? Então, semana que vem a gente vai dar aqui 5 minutos para terminar a parte período testamentário, Império Greco-Macedônico, morte de Alexandre o Grande. Aí a gente tem o Império dividido em 4 partes. O Império Romano começa a crescer mais ainda, quando ele dividido, mas bem administrado, embora isso levou ao declínio depois. Declínio da velha religião clássica, veneração ao imperador César, o que foi algo que acirrou a perseguição depois que a igreja começou. Pensamento grego não mais fazer, de não mais, o pensamento não ia mais adiante. Aí tem os epicureus, que gostavam do prazer, do hedonismo. Tinha os estoicos, que eram muito, muito certinhos. Então tinha essa divisão do povo, sabe? Em palmeirense e corintiano, ou era epicureu, que era vamos curtir tudo para aprender a vida, ou era estoico, que era mais reservado. Depois a gente tem a decadência moral. Em semana que vem a gente começa a gente começa com o começo da igreja. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Deixa eu orar. Senhor, obrigado por estarmos juntos essa tarde, essa noite. Que em nome de Jesus possamos aprender mais, para ter maturidade e crescer mais com a palavra em nome de Jesus. Traz os irmãos que estão vindo, para que a gente possa cultuar o Senhor juntos aqui essa noite. Da glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe você. Daqui a pouco a gente começa, então. Sou nacionalista. Tá vendo aí? Para oferta. Rapaz, você, velho. Você era um santo. Toma, velho. Economiza, por favor. Você, velho, olha. Lucas, o Data Show. Ah, você quebrou. Data Show parece que queimou a lâmpada, viu, galera? É, depois eu vou levar pra ver se vale a pena consertar.